E aí, Luiz de Funk Insano, só lançamento brabo, pode gritar. Sai pra rua, das horas da madruga, sabendo que é loucura. Vai me encontrar, tromba meus truta, serra trouxe surta, te pega na cintura. Com as crema pra cabrura, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Sem ter modos de quebrinhos, bico doido chora. Ai piranha, só vai sendo original, fucking foda. Yeah, yeah, fucking foda. O telefone encontra seu culpado, por favor, tente mais tarde. Que me atrasa, desapego. Falsas promessas não quero. Rotina corrida e nela que eu me perco pra mexer. Deixada de louco inconsequente. Não conseguir acompanhar. Minha mente, os loucos entende. Eu vim te avisar que eu tô louca no mundão. Yeah, yeah, yeah. Eu tô espantando a solidão. Yeah, yeah, yeah. E eu tô louca no mundão. Yeah, yeah, yeah. Eu tô espantando a solidão. Yeah, yeah, yeah. Daqui pra frente eu tô diferente. Louca, porém consciente. Mais valor pra gente, back de frente pro mar. Seu dinheiro, sua dor, não vou me importar. Te levo daqui pra perto do mar. E se a meta é subir, nós vamos tomar tudo de novo, amor. E o mundo todo de novo. Me leva daqui pra perto do mar. Se a meta é subir, nós vamos voar o mundo todo, amor. Talca Mario, Mavelati. Numa casa com peitos novos, com o dólar do próximo show que eu cantar. De cutiando X, satellite que eu vou passar. Mercenário implorar pra dar. Quinta vez minha no andar. Qual é o destino? Qual é o lugar? Yeah. Mercenário implorar pra dar. Qual é o destino? Qual é o lugar? Ignando, faz, navegando. Pra minha quebrada, ice, ice, trai barra. Vem, me ampelada, draga. Brisa no salão, do mês. Devo tá pra minha quebrada, ice, ice, trai barra.